está no ar, mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente, Muqueca de Siri. Caterina, Gata, Carlos, Renor. Catita, Capunita, Cate, Olívio pra visão, perfume pra narina. Feliz de quem te toque pela mão, Ticate, Nova York, Sampa ou Santa Catarina. Tudo ilumina, tudo luz, quando vens com Cate. Gloria num vestido lindo de vitrina. Meu intelecto dança-se de lá pra cá. Te vejo passando leve como bailarina. Meu coração amante manda que eu acate a lei do teu desejo, minha quisarina. E pede que teu corpo em flor não se recate nesse meu peito que pandeira e tamborina. Teus seios vitaminam mais do que abacate. Teus lábios deliciam mais que nectarina. Não há quem mais cative quem mais desacate. Enquanto eu me encanto, enquanto Caterina. Muqueca de Sirena, de Sirena. Toda quinta, 19h ao vivo. Tiago Araripe, Seca Baleiro, você é um oásis. Mar de areia branca e turvas miragens, você é um oásis. Vale ter uma certeza na aridez dessa paisagem, você é um oásis. Enquanto o oceano recolhe mil lamentos, a noite sussurra silêncios que o deserto espalha aos quatro ventos, pra semear os sonhos, pra fecundar o dia, pra inundar os olhos de claridade. Você é um oásis, você é um oásis. Nesse mar de areia branca e turvas miragens, você é um oásis. Vale ter uma certeza na aridez dessa paisagem, você é um oásis. Pra semear os sonhos, pra fecundar o dia, pra inundar os olhos de claridade. Você é um oásis, você é um oásis. Você é um oásis, você é um oásis, você é um oásis. Enquanto o oceano recolhe mil lamentos,

longe e beija a boca. Qualquer dia, em qualquer lugar, mais um dia. mandar um salve pra galera da feira do Corogodó. Sábado agora, dia 27, a carrapeta do Muqueca de Siri tá ligada lá na feira do Borogodó. Também vai ter a inauguração do café Tata Tem, do restaurante Smoking Brasa BBQ e da casa, o Armazém A Casa. 11 horas da manhã começa, galera. Ferve com Debajos, Brilhou, essa vai tocar lá. Da mulata. Tem um Brasil que cheira pede pelas crianças do país inteiro. Tem o Brasil que soca, outro que apanha. Um Brasil que saca, outro que chuta. Perde, ganha, sobe, desce, vai à luta, bate bola. Pode não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, é nisei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é capuz, é confusão. É negro, é branco, é nisei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é capuz, é confusão. Ó Pindorama, eu quero ser Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Ó Pindorama, eu quero ser. Seu povo de cabeça em pé. A pra frente, Brasil. Tem um Brasil que cheira, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz e saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Brasil do ouro, Brasil da prata. É negro, é branco, é lisei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é capuz, é confusão. É negro, é branco, é lisei. Cachoeiras, quero ver o seu povo de cabeça em pé. Ó Pindorama, eu quero seu povo seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Quero ver esse povo de cabeça. Lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Carlos Renó, Caterina, Tiago Araripe com Zé Cabaleiro, Você é um Oásis, Sandra Pera com Ney Mato Grosso, Velha Roupa Colorida, música de Belchior. Aí veio Júlia Bosco, é Filha de João Bosco, com Vampiro de Jorge Maltner. Flávia Bittencourt, Hoje Eu Quero Sair Só. Carolino, lançamento Olaiá. Ferve, com Debajos, Brilhou. Fechamos com Elza Soares, Brasis, música de Seu Jorge, Gabriel Moura e Jovi Joviniano. No fundo estamos ouvindo João Calado com a base de Marcelinho da Lua, Brejo da Cruz. Ei, chamo o Queca de Siri, Rebelde desde 2006, que vai ao ar toda quinta-feira, às 7 da noite, ao vivo, diretamente do Eco Estúdio, da Rádio Comunitária Campeche, aqui a 100 metros da Praia do Campeche, sul da Ilha da Magia, Floripa. Nesse sábado, dá um rolê no Rio Vermelho, tem inauguração do Smoking Brasa BBQ. Inauguração do Armazém A Casa, inauguração do Café A Tata Tem. A partir das 11 da manhã, feira do Borogodó. Chega lá no Instagram do Muqueca, tem tudo. Arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e Q-U. E é feito tudo em software livre, Linux. Já quebramos a janela do Bill Gates. Já devoramos a maçã do Jobs. Agora, o problema de todas as paqueras. O seu celular. Monique Sus. E ao me apertar pra se fotografar,

dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca pa que la quiere. Si no le enseña a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca pa que la quiere. Si no le enseña a besar. Lole, lola, lole, lola, lole, lola, lole, lola. Yo tengo un beso aquí en conserva. Solo si se endulza con la miel, amor, con esa boquita, una defensa, que su enemigo no besa, ni se deja besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca pa' que la quiere. Si no le enseña a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca pa' que la quiere. Si lole, lole, lole, lole, comprende, niña, que la vida es buena, solo si se endulza con la miel, amor. Mamacita, dame tu boca, mojita, dame tu boca, mojita, si tengo no razón. Tu boca, dame tu boca, tu boca linda, tu boca pa' que la quieren. Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca. Tu boca linda, tu boca pa' que la quiere. Si no le enseña a besar. Tu boca, dame tu boca. Tu boca, tu boca linda. Tu boca pa' que la quiere. Tu boca, dame tu boca. Tu boca, tu boca linda. Tu boca pa' que la quiere. Si no le enseñas a besar. Tu boca. Tu boca. Tu boca. Tu boca. Tu boca. Tu boca. Tu boca. Tu boca. Oxi, vamos pra Pernambuco. Juliana Linhares, balanceiro. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Balanço só por balançar. Balanço às vezes por querer. Balanço só pra me amostrar. Balanço pra sobreviver. Botei tudo na balança. Botou fechada pra balanço desde os tempos de criança. Só ponho a mão onde eu alcanço. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Balanço pra te acompanhar. Na rede só eu e você. Tem hora pra se acordar. E se você não dá um cheiro pra Gabi do PR 101.5 da Rádio Frei Caneca. todas as manhãs, de segunda a sexta, Rádio Pública do Recife. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Juliana, chegou por ela. Eu balanço, mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Balanço pra te acompanhar na rede, só eu e você. Tem hora pra se acordar, e se você não vacilar, vou balançar até morrer. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Mas eu balanço o mundo. Chegando a uma hora de programa. Valeu pela conexão na Rádio Bronca 104.5 Barcelona, Catalunha. Vamos desconectando lá em uma hora de programa. Toda quinta, 6 da tarde, horário local. Tem Muqueca. Muito orgulho ocupar uma antena livre na gringa. Desde 2011 a gente faz isso. No lado B do programa ouvimos Monique Sus, O Seu Celular. Dois do Samba, Chamada Restrita. Bluebell, Bolero do Bem, estreando Bluebell no Muqueca. Jorge Benjó, Rosa, Menina Rosa, pra Rosa da Lagoa da Chica. Lilian, Tem Samba, música de Tatiana Cobetti e Marco Oliva. Alerta Pachuca, La Manhã, Las Migas. Empatia, Juliana Linhares, Balanceiro, e no fundo estamos ouvindo o querido amigo Marlon Sete no sopro e Manuel Cordeiro na guitarra. Cúmbia do Primeiro Abraço. Afinal, você já abraçou quem você gosta depois dessa pandemia? Acho que dá, já dá para dar um abraço em algumas pessoas. E eu queria mandar um abraço para os dindos desse programa, Júlio Braga e Claudinha Góes. Salve Campeche, do Tavares, Cova Funda. Toda quinta, das 7 às 8 da noite, tem Muqueca de Siri aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. Ou radiocampeche.com.br. Vamos lá de lançamento. Thaís Gulin, Quarantine, Valentine in the Quarantine. Meu inglês, Copacabana. Valeu, Thaís. I wish you were my quarantine. Wish you'd touch my face. I would never miss your kisses for a day. I wanna be locked up with you in these days we never knew. We could make it all so surprisingly hot.

sua boca. Eu sei que a vida é demais e a gente quer mais. Eu quero te encontrar porque eu sei que a gente é demais e hoje tem mais. Porque eu sei que a gente é demais e hoje tem mais. Eu tô de volta e tenho a vida toda pro que me importa e pra beijar sua boca. A gente quer mais. Não, você não voltou aos anos 70. É um lançamento, música atual. Rosa Neon, A Gente é Demais. Modéstia à parte, Moqueca é demais. Esse repertório é lapidado com sensibilidade. Uma viagem estupefaciente através da música. E agora é uma música pro meu brother Kaká Beltrão, do Reggae Revolution. Mano, vou ali comprar um chá. Kaká, como eu, não recusa uma roda de chá. Rael, Sombra e do Peixe. Criançada na casa, só pipoca com guaraná. Conectei, liguei os loucos, vamos pro outro barraco, ver o jogo e tomar um chá. Estou atento a essa pelada, pode parar. 0-0 é do juiz, não sai gol, não muda o placar. Vou cultivar meu pé de planta, pois assim não tem colheita, vou ter que ali comprar um chá. Fui, partiu, em nome do desenvolvimento. Neste final recreativo da porta pra dentro. Tô atento, em silêncio. Olha aí, vigia e fazer por onde um chá na brasa sendo incenso. Sigo a tradição pra não panguar, não panguar. Fermentando a erva sem álcool, no cachimbo de água. A de remédio natural sem bulis cristal. Vou tacar fogo no bule, chega aí nós te convida. Quando eu vou ali comprar um chá de novo, você quer que eu traga pra você mais um pouco. Mano, já foi ali, já vem de lá pra cá, chifá. Foi no pé e voltou no outro, foi. Mano, eu vou ali comprar um chá de novo. Você quer que eu traga pra você mais um pouco? O mano já foi ali, já vem de lá pra cá, chifá. Foi no pé e voltou no outro, foi. É chá, chá, chamaste, xoxô, chocolate. Pode deixar minha parte, MC, vou alacate. O mano já foi buscar ali o Sombra que me falou. Vamos fazer o chá dois, vou. Eu disse demorou, sou rasante louco também. São várias conexão, um mano que foi já vem trazendo um chá do bom, coisa que me faz um bem. Só de pensar que o mano foi comprar um chá. Chá, o chá vai esquentar. Festa com chá verdinho do bom, clareando a cor, o tom e o som. Foi ali, voltou. Brasa de mão em mão, fuma. fumaça saindo pelos poros nessa maloqueira comunhão. Um pack de diversões na cabeça pra que você não esqueça que o fogo acende a conexão. Jamais vou deixar de frequentar uma roda de chá. Vou lá e volto, plantófio da copa que andar. E pode guaraná pra esse jogo sair do lugar. Jamais vou deixar de frequentar uma roda de chá. Vou lá e volto, plantófio da pipoca e guaraná. Outra sessão já tá pra começar. Eu tô aqui na sombra raiando essa rima, preparando o voo desse chá. Pra minha alma flutuar. Mano, eu vou ali comprar um chá. Você quer que eu traga pra você mais um pouco? O mano já foi ali, já vem de lá pra cachifar. Foi num pé e voltou no outro, foi. Mano, eu vou ali comprar um chá. Você quer que eu traga pra você mais um pouco? O mano já foi ali, já vem de lá pra cachifar. Foi num pé e voltou no outro. Pra Veraninha, que continua com o trabalho. Sábado tem feijoada no Rio Vermelho a partir das 11 da manhã. Arroba Smoking Brasa com Z DBQ no Instagram. Céu com café preto, água, forro, terra, mar. Arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e Q. Água, fogo, terra, mar. Pai, Oxalá vai me ajudar. Tem dias que me acordo e sinto um beijo. Na maioria é só desejo. Você é meu sentido, coração, meu juízo. Deixo brincando no meu paraíso. Você é meu sentido. Coração, meu juízo. Deixo brincando no meu paraíso. Água, fogo, terra, mar. Pai, Oxalá vai me ajudar. Tem dias que me acordo e sinto um beijo. Na maioria só desejo. Você é meu sentido. Coração, meu juízo. Deixo brincando no meu paraíso. Você é meu sentido, coração, meu juízo. Deixo brincar no meu paraíso. Silêncio, preciso pensar. Não fale outra vez que vai ligar. A espera é dura, chata, é tão ruim. O amor transforma em ódio quando penso em mim. Silêncio, preciso pensar. Não fale outra vez que vai ligar. Fogo, terra, mar. Pai, Oxalá vai me ajudar. Tem dias que me acordo e sinto um beijo. Na maioria só desejo. Você é meu sentido, coração, meu juízo. Deixo brincar no meu paraíso. Você é meu sentido, coração, meu juízo. Deixo brincar no meu paraíso. Deixa eu brincar no meu paraíso. Você é meu sentido. Lula Queiroga. É a penúltima de hoje. Arroba Muqueca Siri. Mandando um abraço pelo cyberespaço. Mama, eu não faço mais besteira. Tá todo mudado, eu virei vagabundo globalizado. Mama, eu tô virado, eu virei. Meu samba é guerreiro, mesmo que qualquer distância é menor que a saudade. Mama, hoje tem batuque no terreiro, já tô avisado, eu virei vagabundo considerado, considerado brasileiro. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, mama, no futuro a onda é diferente, mas tem miséria igual, tem solidão também. Minha janela dá pro céu escuro, mas aqui é o futuro, mãe. A cozinha lá de casa não tem gravidade. Se eu abro a torneira, a água voa e as panelas saem pra passear sob a garoa. Mano, eu tô à toa, mas quando eu penso em você, eu tô seguro, mãe. Eu tô no futuro. Pelo cyberespaço. Mama, eu não faço mais besteira. Tá tudo mudado, eu virei vagabundo globalizado. Mama, eu tô virado, eu virei. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, uma molha eu. Mama, meu samba é guerreiro, mesmo que qualquer distância é menor que a saudade. Mama, hoje tem batuque no terreiro, já tô avisado, eu virei vagabundo considerado, siderado brasileiro. Eu no futuro, uma molha eu no futuro, uma molha eu no futuro, uma molha eu no futuro, mama, no futuro, a onda é diferente, mas tem miséria igual, tem solidão também. A minha janela dá pro céu escuro, mas aqui é o futuro. A cozinha lá de casa não tem gravidade. Se eu abro a torneira, a água voa e as panelas saem pra passear sob a garoa. Mama, eu tô à toa, mas quando eu penso em você, eu tô seguro, mãe. Eu tô no futuro. De hoje ouvimos Thaís Gulin, Quarantine, Rodrigo Piva, Você Já Foi a Floripa, Anelis, Assunção, Eu Gosto Assim, Rosa Neon, A Gente É Demais, Sombra, Rael e do Peixe, Jorge do Peixe, mano, vou ali comprar um chá. Café preto com céu, água, fogo, terra, mar, Lula Queiroga, eu no futuro, e no fundo estamos ouvindo o samba de coco, raízes do arco verde, carro ou trem. É o remix do Ubuntu, com O no final. Toda quinta tem Muqueca Tiri ao vivo, a partir das 7 da noite. Nós vamos ampliar para das 7 às 9 a partir da quinta que vem. No sábado, a Carrapeta estará na beira do Borogodó. Também inauguração do Smoke em Brasa Barbecue Restaurante. Do Café a Tazatém e do Armazém a Casa. Toda quarta essa Carrapeta sonoriza o Latinos Cozinha Bar. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri, Siri, vulgo Conrad Rose. Toda quinta estou ao vivo aqui no Estúdio da Rádio Campeche, trazendo minha viagem estupefacente através da música brasileira e música latina. Rebelde desde 2006, Muqueca Siri é resistência e fora Bolsonaro genocida. O programa encabeça a campanha Menos Arminho e Mais Beijo na Boca, Menos Fuzil e Mais Feijão. Ei, Bolsonaro! Olha o prazer que ele tem, é de andar de carro trem. Olha o prazer que ele tem, é de andar de carro trem. Eu saí desesperado. Rubro-Negras, ocupar Montevidéu.